Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Ouvintes, muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na sua Rádio Antena Web. Ora, hoje estamos aqui a dar início a mais um programa para, mais uma vez, falarmos de música magiar, música vinda da Hungria, compreendida essencialmente nas décadas de 60 e 70. Embora hoje vamos abordar apenas a década de 70 e vamos dar um pulinho a uma outra década. Ora, vimos Matt Petter para iniciar a edição de hoje. Agora vamos chegar com mais dois temas nesta edição do Musical de hoje, 15 de Fevereiro de 2011. Apanhita é como se chama esta música de Zoran, que foi lançada no ano de 1977. Também de 77 foi o tema que acabamos de ouvir de Matt Petter. E também de 77 é o tema que vai fechar a primeira seleção musical de dois temas do nosso Musical. Adig Eli é o tema do grupo Omega, um dos mais prestigiados grupos da Hungria, que muito sucesso lançou para o mercado húngaro nas décadas de 70 e 80. Vamos ouvir os Omega, daqui a pouco, antes então ainda para ouvir Zoran com Apanhita. melegít. Apám hitte az ünnep örömét. Apám hitte az apja örökét. Úgy hiszem, ez így volt szép. Apám hitte az első éjszakát, apám hitte a gyűrű aranyát, apám hitte a szavak igazát, úgy hiszem, ez így volt szép. Apám hitte a szép verseket, s úgy hiszem, ez így volt szép. Na na na. Apám elhitte Chaplin bánatát. Apám elhitte a folyók irányát. Azt hiszem, ez így van jó. Egy, két, szép dologban. Hiszek a dalban, a dalban, a dalban. És én hiszek a város szajában. És én hiszek bennem és magamban. És én hiszek a mikrobarázdában. Én hiszek a táguló világban, és én hiszek a lézer sugárban, és én hiszek az ezred fordulóban, és én hiszek. Kaliforniában, és én hiszek a fegyver halálában, és én hiszek a folyóban s a hídban, és én hiszek, hiszek, hiszek apámban. Até ao ano de 1982 para ouvir Newton Familia, o tema Sandokan, um tema com uma nova sonoridade na edição de hoje do musical, e levando-nos também para uma outra década que não aquela que nos propusemos a dar a conhecer. O tema de Newton Familia chama-se então Sandokan e é de 1982, também de 82. É o tema do grupo Korda Gheorghe, o tema Abun Ogi Varok Ad. Esta música também é de 1982 e é um dos maiores sucessos magiar daquele ano. É desta forma que vamos seguindo nesta edição do Musicalia rumo ao término de mais uma edição. Se kerges még el, ha nem szeretsz, ha más szeretsz. szeretsz, te éppen úgy védkezel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ha bűn, hogy várok rád, akkor se kelges téged. Ha nem szeretsz, ha más szeretsz, te éppen úgy védkezel. Ha nem szeretsz, ha más szeretsz, éppen úgy védkezel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fechamos esta edição de Musicália com um tema de 1972, o tema de Irez Aternano. É como se chama esta música, que figurou nos principais tops da Hungria no ano de 1972. Foi o ano de lançamento desta música, Magyar. É assim que se fecham as portas de mais um programa. Eu volto amanhã às 20h30 para mais uma edição de Musicália. Fique bem, boa noite e até amanhã.